Rádio Baraguaia de Araguaína, YH-762, onda média, 870 kHz. YF-693, onda tropical, 4.905 kHz, faixa de 60 metros. Muita música.